Rapidinho, se só me permitem um Um adendo. momento totalmente mongoloide do meu cérebro. Eu tô ouvindo você, Renatão, falar do Anjos da Lei com muita propriedade, com senso que eu falei, cara, e eu tô imaginando Anjos da Noite. Falei, mas, cara, Não. você é filme de vampiro, de porra, lobisomem, que porra é essa? De autoescola? Falei, cara, tá. É um momento mongoloide mesmo. É, totalmente, cara. Maguinho, sua lista, por favor. Então, eu vou citar aqui um filme que eu também amo de paixão, um filme que eu vi também não sei quantas vezes, que eu acho que, enfim, é a década também desse diretor, né? Eu vou citar o Jurassic Park, um filme absolutamente Mas aí genial. não é ação, né, Maguinho? É aventura, cara. É, Mas então, pra ficção científica, aventura. eu viajei, eu anotei, puta que merda. Mas você me fala aí você que eu vou só dar uma anotada aqui em outro, tá aí? Tá bom. Só pra, assim, tem um filme que não é de ação, é rapidinho, só pra. Um filme que eu gosto demais também, não tem nada a ver que eu vou falar, mas o Máscara, eu acho muito legal. O Máscara? Acho que. Caralho, depois do. Genial! Ele me sai com máscara. Tá, olha só. E os filmes do Stala também, né, cara? Pô, do Sly. Pô, o Juiz é bem legal. O Assassino. Não, não, Não, não, não, não é não. Não é não. não. Não, cara, não. Não. Comparação com o Juiz que a gente Não. viu recentemente. Não, O não, Juiz que a gente viu do recentemente é o Juiz Alex de Stala. Garland? Não, é bom O pra juiz, que a gente, o cacete. juiz novo do Carl Urban, aquele ali Do é o Juiz Alex que já é de Garland, verdade. cara. É do mesmo cara que escreveu o Ex Machina. Olha só. Naquela época, eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha 15 anos quando eu vi o juiz. Eu delirei, entendeu? Hoje em Não, dia eu juiz vejo pra nada. bosta. Ah, Hoje em entendi. Tá, dia tá eu vejo pra justificado, hein? bosta. Como eu falei já no cast dos Caça-Fantasmas, cinema, ele é ruptura, é quebra de Mas paradigma. não teve cast dos Caça-Fantasmas. O que que é o Não, cast cara. dos Graças Caça-Fantasmas? a Deus. Desculpa, quando eu falei na crítica dos Caça-Fantasmas. Quem não nasceu nessa época, meus pêsames. Você não nasceu nessa época, você nasceu antes. Não, mas a gente fez parte Quem dela, não entendeu? viveu, Então, então, né? quem não é? Quem não, então vou de novo. Vamos lá. Eu acho que já tá claro pro nosso caro ouvinte que assim, o próximo Clash of Titans, Martin Scorsese, hein? Seria genial. Clash of Titans foi legal, mas obrigado. Clash. Até porque a gente é o Titans Cast, né? Então faz sentido. E aí, galera, tudo bem? Tranquilo, porque hoje um cast como. Esquece. Engraçado, Marcelo, que nos. Você tá online, my friend, mas que parida dessa internet do caceta. O filme se passa desculpa. Mas conseguem se identificar por causa de uma. Me embolei todo, gente. Eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Enfim, O filme Resident, a franquia Resident Evil. Eita porra! Eu acho que assim, você vai se familiarizando com ele. Quem quer saber a fundo teorias, devaneios e enfim, escuta um cast fantástico, Doutor Estranho, que a nossa equipe fez e é isso aí. A chegada, mãe. Ah, desculpa. Eu passei alguns dias pensando em dois filmes para indicar que, na minha opinião, um não vai conversar com o nosso caro Marcelo. E o outro, eu acho que vai conversar de uma forma diferente. Se passaram 3, 4 dias, eu vou decidir agora, porque eu anotei o outro, e realmente eu não cheguei a uma conclusão em qual filme se encaixaria. Eu só queria falar o seguinte, eu não vi o filme ainda, O Amor em Sampa estreou Do Richelli, né? fevereiro. Ele passou no quarto do líder, no Big Brother, na quarta-feira passada. Quem? Isso eu sei que ele passou. Esse filme? Isso, Amor em Sampa. Ah, então, eu não sei nem o que falaram, então. Caralho, como a gente reage a esse comentário? Pois é. E eu cheguei a virar pro lado e falei, comentei até com o Marcelo, falei, olha, ninguém riu até agora. Quem é Marcelo? Você. Caralho, ele falou quem é Marcelo? É. Não, eu. Ele estranha, Desculpa. é que ele estranha quando eu chamo ele de Marcelo. É isso, pronto. Bom, então, aí eu É olhei só pro lado, brincar. eu vou refrasear então. Eu olhei pro lado, eu falei, Maguinho, ninguém riu. Aê, pô. Revelou Sim, cara, vários eu. detalhes das pessoas que realmente trabalham com esse tipo de coisa, né? É a deixa, vai. Ah, tá. Não, realmente, eu... Meu Deus, ele tá em outro planeta hoje. Eu escutei o cast, eu não tinha visto o filme ainda, eu escutei o cast até a parte de spoiler. Não, eu tô falando da legenda. Ah, da legenda. Ah, tá. Desculpa. Eu tô agradecendo o Pedro. Hoje tá mas, foda, hein? Tá foda. Tipo, esquece, amigos. Esquece, Maguinho, esquece. Esquece. Falando de vocês. A história. Que é isso? Que é isso, cara? Que é isso, rapaz? Marcelo? Perdão, a TV ligou sozinha aqui. Desliguei, rapaz, perdão. Suído. É satanás. Perdão, perdão. O cachorro entrou aqui. Sai, sai. Na tua casa? No teu quarto? Não, é da minha avó. A porta tava entreaberta. Mas enfim, vamos lá. Que isso, cara? Foi a sua surpresa também, Renatão? Não, não foi minha surpresa no mês, não. Pera só um minuto. Maguinho. Oi? Oi. Tem algum fantasma aí, cara? Não, tio. Essa porta tá saindo no áudio, cara. Não, é. O cachorro entrou aqui, eu fechei a porta e botei ele lá fora. Caralho, essa porta é bizarra. Caraca, cara, mano, essa porta dá medo. Tu imagina tu não, dormir nessa casa, Renato. Cara, eu falei isso agora. Bate o vento, no cara. No quarto de noite, a porta tu, abre. Tu tá dormindo. Tu tá dormindo. Não, voltei. Maguinho. Tá dormindo? Eu vou ficar com a posição do piripaque do Chaves, deitado na cama. O quê? Ai, puta que pariu, peraí. Sai, cachorro. O cachorro. De novo. Me deu um susto, pô. É porque ela fica aqui no ar-condicionado. Cara, os bloopers do final do ano vão ficar. Não, você não tem ideia. Eu já separei o do cachorro. Já. O necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. É isso aí. Porra, eu sou muito, muito galho. Eu ia terminar com o final da musiquinha, mas, enfim, me perdi na letra. Aí, cara, eu me perco, porque me dá um derrame cerebral toda hora, eu esqueço o que eu falo, entendeu? Mas enfim, é foda, mas eu tenho que conviver com isso, Pedro. Tô ficando velho já, cara. Mas vamos tentar retomar o raciocínio.